Salvador, bom dia, 35316, livrou, para a pessoa. 5316, Alfa, Juliette, remoto no 3, parte 1. Alfa, Juliette, remoto 1 no 3, parte 1, 5316. Azul 4298, desça para 3000 pés, que é na Galma 08. 3108, azul 4298. O Delta decolou agora ao 51, no controle 120, decimal 8, até o regresso. Romeu, Juliette, Romeu, informa o tráfego próximo ao farol da Barra, um Robson 44, mantendo 510 no litoral sul. Oh, controle, descendo a 6225. Prossiga, descendo a 6225. Terceira chamada, 080, da manhã. Desce para o nível de voo 050, descendo a 6225. 050, graças. 3663, 70. Tan 3663, desça para 4000 pés, que é na Galma 08. 4018 para 3663. Puxe de acionamento na 3. 4208, autorizado puxe acionamento no 3, chama para o táxi. Autorizou o puxe acionamento, chama para o táxi, para o ocupador, garoto. Siga. Autorizado. Gol no 922, confirme se eu quero desvio. Tan 3663, redução para 1909. 1909, Tan 3663. Negativo, Romeu Juliette, Romeu aguarde. Gol no 922, informe velocidade indicada. 209, reduzindo. Sente, azul 4298, reduza para 1909 mais. Reduzindo, 190, azul 4298. Comandou, bom dia, passageiro 226, informação do Juliette. Batalha 2223, desce para o nível de voo 060, chegada bom, fim. 060, chegada bom. Juliette, Romeu, Juliette, correção, Romeu, Juliette, Romeu, informe chamado para pouso. Gente, autorizado a sessão para o nível de voo 065, Romeu Juliette Romeu. Autorizado. Meu para 4000, tá 3663, pode descer via. e 10 minutos de autonomia, alterna Aracaju. É 2010, Kennedy Alma 08. Via para 2018, tá 3663. Através do parque de Ipsaçu, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, completo, chame torre, no noite decimal meio. 18-6, torre, grato. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, reporta farol de Itapuã, por gentileza. Reportar no farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Tá 3663. Mantenha a detonação para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao custo do localizador. Mantendo a proa, o TAP-3663, limite ao lock. Juiz Salvador, Ilha November Alpha, na proa da rotatória, visual com campo. Ilha November Alpha, chame torre 1-8-6. Primeira torre 1-8-6, o Ilha November Alpha. O TAP-3663, então nessa proa, pode prosseguir a descida para 2000. Autorizado, mantém a proa 215, seu limite ao custo do localizador. Ok, 215 a proa, limite lock e vai descer para 2000, tá 3663. Azul 4298, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2000, reportará estabilizado azul 4298. Esquerda na terceira milha, ok? Afirmo, afirmativo, ingressará na final e na terceira milha. Iniciará a curva à esquerda, William Nebral. Afirmativo, aguardando para reinterceptar a sinal da onda 7. Torre Salvador, azul 4208, pronto, quando espera. Tudo bem, vamos ver. 4208, vai manter posição e aguardar. Mantém posição, vai. Gol 1922, tem livre pouso na 10, o vento é calmo com 29. Livre pouso, 922, está na 0. O Senai 6225, redução para 200 mais. 200, 6225. Excelente, Romeu. Tem 3663 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 145. Esquerda 145, tá 3663. Estabilizado campo à vista, azul 4298. Azul 4298, complete sinal, chame torre 118, decimal meia. Torre 18-6, no trabalho. Salvador, muito bom dia, azul 4298. Azul 4298, muito bom dia, número 2, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Tá 3663, curva à esquerda para o 120, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Esquerda 120, reportará estabilizado, tá 3663. Controle, SNA 63, 12, bom dia. SNA 63, 12, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, solicita para de dona, se possível. Uma emergência médica, senhorita. Sinal 3612, autorizado ITAP. Direto ITAP, 3612. Sinal 3612, vetoração para o curso do localizador, curva direita para o 060. 060 para o localizador, Oceané 63, 12, pode descer a raiz. Liberado. Obrigado. No decimal 9. No 79, pronto, cópia. 3179, autorizado Salvador Guarulhos, via Pizuluno 6, após Belo Horizonte, após DCT triversante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda, Voa Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Decolará pista 1-0, primeira curva à sua direita, aciona o código 5054, controle 120, decimal 8. autorizado Guarulhos 340, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, pós Upper Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, direto estribo posto aí. Transponder 5054, controle de saída no 20.80, TAM 3179. Protejamento correto, chame pronto no 09 do Pat 1, 3179. Agora pronto, TAM 3179, obrigado. Bom dia, 22 da Gol. 922, Sax via Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente ao 06 do Pat 1. Conseguiu localizador. Obrigado. Informação ativa, por gentileza, coordenação nível de voo 360 para Vitória. Somente aos 4-1, qual que seria a saída prevista para Vitória? Provável da El Leda. Ilhéus. O tripé. Passando mal, já houve alguns desmaios e está sendo medicado. Se ciente, informe idade, sexo e poltrona, oceanamento 312. Pronto, idade. 2 para pouso no aeródromo de Salvador, informa helicóptero a 500 pés sobre o farol de Itapuã, que vai prosseguir para parte da bata, que não irá interferir com seu pouso, ou passar a retaguarda da sua aeronave, ok? Ciente, está avistando mesmo. Essa porta estabilizada. 6225, à esquerda 150, descer para 2000, recuperar estabilizado. Azul 4298, no solo agora ao 02, livre à direita 1219. E aí, 219. Só um tráfego na sua posição de 1 hora, 4.5 milhas, o Fox 100, descendo para. Cruzando 3 mil pés para 2 mil pés. Olha o 6312. Prossiga. Informação, passageiro do sexo masculino, poltrona é a 20 alfa, a idade a acompanhante não sabe, mas acredita que seja em torno de 29 a 30 anos. Sim, estacionamento 312. Autoriza 2700-6225. Confirme. Parte da bata retaguarda do tráfego da TAM, reporte no solo controlado. Zeta agora é de 070 graus com 59. Botará no solo controlado, Romeu. O Índia November Alpha prossegue final da 17, aguardando liberação para pouso. Informa um helicóptero, um Robson 44, prosseguindo por parte da bata, ok? Não irá interferir com seu pouso. Paciente, o Índia November Alpha prossegue para final da 17, aguardando autorização. Índia November Alpha. Controle, voo 1605. Voo 1605, desce para o nível de voo 050, chegada Bonf. 050 Bonf. Estabilizou ILS 6225 da Oceanar. Oceanar 6225, completo sinal, chame torre 18 decimal 6. 18, obrigado. Fala controlado, Romeu. Torre, muito bom dia. Oceanair 6225 estabilizado, baixado travado. Bom dia, 6225, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 6225. De 05063, 12. Oceanair 6322, desça para 3 mil pés, que negar no 08. 3000 no 08, efetuando um left via direita 163, 12 já retorna para pura 060. Sim. Nacional da 10? Afirmativo. Condições de se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo de Salvador? Afirmativo. Mantendo-se em condições visuais, vai prosseguir para 17, aguardando autorização para pouso. Prossegue para 17, aguardando autorização, Índia November Alpha. Oceaner 6225, tem livre pouso na 10, o vento é de 060 graus com 629, segue trem. Baixar travado, livre pouso da 10, 6225. 179, autorizado puxa acionamento no 09, 3179. Está no 07. Está no 07, 3179? 3179, então, eles e pushback de forma a deixar o portão 08 livre. Coordene com a equipe de som. Alfa, Azul 4298. Azul 4298, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, Azul 4298. Esquerda proa 140, correção 130, reporte estabilizado. 130, chama ele do canais da pista 10. O Azul 4208 na escuta? 4208 na escuta. Peço encarecidamente que você desconsidere a informação. Eu tenho uma aeronave em emergência médica, eu vou dar prioridade para pousar ela, tá ok? Tá ok, mantém posição 4208 Azul. Obrigada. Dia 9 Verão, pra gente estar na curta final do ano 7. Tem livre pouso na 7. O vento é de 060 graus, com 629 em Dia 9 Verão. Livre pouso na 7, em Dia 9 Verão. Passeira 2223, complexo final, chame torre 118, decimal meio. Forma a deixar a entrada do pátio 1 até o pátio 8 livre, ok? Possível puxa até através do portão 9. Só bom dia, 6225 da Oceaner, livro. 6225, táxi via Alfa é a porta antes da Juliette. Número 3 para ingresso no pátio. Alfa, Juliette, número 3. Parte na rotatória, Bravo que Luiz. Pode prosseguir no táxi lento, azul 4298. Azul 4298, ingresso Juliette, táxi lento. Aeronave está puxando de forma a deixar o 08 livre, ok? Sim, ingresso Juliette, táxi lento, visual para a aeronave. Muito obrigado pela tela de luz. Nada. Área do 2223, sem livre pouso na 10, o vento é de 060 graus, com 629. Livre pouso na 10, gente. Posição Froti, Momo Cogue pro Froti. Hoje estou preparando Momo Froti, portal 99. Tá 3663, ingressa Juliette, seu portão 05. Juliette, portão 5663. Sinal 63, zona 2, Campa Vista. Sinal 63, zona 2, completo final, chame torre 118, decimal meio. 186, obrigado. 01. Então é Juliette 01, grato, 6221. Da época então, 6225. Salvador, bom dia, Chanel 6312, passando externo embaixo travado. 6312 é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre, bom dia. Bom dia. Até a próxima, November Alpha, obrigada. 223 no solo 11, no livre direito no 219. Direito 219, 3223. É 6312. O vento agora é de 0,70 graus com 6,19, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 6302. 4208, agora sim, após o tráfego da Oceania na final, a linha mantém no 0. Após o tráfego da final, a linha mantém no 0, azul, 4208. 0 após, 4 horas e 10. O vento a bordo, 4 horas e 10, confins, confere, 3179. 3179, táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera Torre 1918, decimal 62, que é negão no 098. Boa 7, reporte curta final. Bravo que Luiz. 2223, táxi lento até a Juliette, vai aguardar a passagem do táxi do Airbus 321 da TAM até o ponto de espera após o ingresso a Juliette, da sua remota 14 do Pátio 1. Táxi lento até a Juliette, após o segue remota 14 do Pátio 1. Tem condições de agilizar o táxi? Tem uma aeronave com emergência aeromédica que acabou de pousar aqui em Salvador. Cedo 2223, agiliza o táxi até a Juliette. Aeronave que pousou está com emergência aeromédica. Seu fim era o 10, ok? Obrigado, 219. Oceania 6312, ingressa Juliette, conheço, ingressa Alfa Juliette, seu portão é 10, Pátio 1. Alfa Juliette, portão 10, Pátio 1, gentileza, senhor, só para confirmar a ambulância está na espera. Afirmativo, já foi informado aí Frero, já estão esperando no portão 10 do Pátio 1. Muito grato. Consegue remoto no 4, Entrando na 10, 4208. Bravo que Luiz, que tem livre pouso na 197, o vento agora é de 160, correção, 060 graus com 79. Piso no 1, um quilo confere, aguarde cópia, número 2. Preparada a Elenda Bridge. Total 9911, pronto, cota. Matheus, prossiga. Autorizado Salvador, Fortaleza, via DCT Momo, após DCT Cogbo, após DCT Frote, após DCT PAF, Papá Alfa Fox, após DCT Abucu, Alfa Bravo, Uniforme Charlie e Uniforme, após conforme rota do plano. Eles o perfil da saída. O nível autorizado é o 310. Realiza o perfil da saída Momo, código Froti. Decola da 10, curva à esquerda. Aciona o código 5060 e o controle 120, decimal 8. O código transponder 5060, 120, decimal 8. Inicialmente direto Momo, direto Coco. Direto Froti, direto Papa Alfa Fox, direto Abucu, total 9919, está pronto para o pushback e acionamento. Cotejamento correto, autorizado acionamento, pushback em coordenação com o solo em freio. Chame para o táxi na posição 6 do Pátio 3. Você quer chamar para o táxi, total 9919. Base 12, continua o táxi até o portão 10 do Pátio 1, informo que a ambulância já está no local, ok? Positivo, muito grato, 6310. Teria a posição do passageiro para passar para Infraero para melhor atendimento? Poltrona é a 20 Alfa. Já foi solicitado para todos os passageiros permanecerem sentados. 20 Alfa, então. Vou comunicar Infraero. Tá. Né, 6211 no pronto cópia. 6211 autorizado Salvador Galeão via Pesulu 10 após SMAP, após DCT posição Lúbito, após DCT posição Barbacena, restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 360. Realiza o perfil da saída Del Leda após Leda Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco. Decola da pista 10, primeira curva à sua direita e o controle. Achando o código 5072 e o controle 1208. Até, Bravo Leda. Zuno 79 decolou, Zuno 8, 120, decimal 8, controle. Chame ponto no 02, Roxane 62, 1-1. Salvador, é o seu 3759, desce para o nível de voo 050, chegada Bonfim. Confirme, chamou? Tá, 3179. Tá, 3179, contato radar, suba ao nível de voo 340, saída da El. Nível 340 na da El. Tá, 3179. 5345, na escuta do solo? Prossiga, 5345. 5345, tá ciente da informação, quilo? Afirmo, senhor. Pronto, cópia para Salvador Vitória, nível 380. Por gentileza, na escuta e cópia. Autorizado Salvador Vitória, via Pesulu 44, nível autorizado ao 380. Realiza o perfil da saída da El Leda após direto Vitória. Decola da pista 10, primeira curva à direita, aciona o código 5073 e o controle 1120, decimal 8. Cliente autorizado. Salvador, para Vitória, via Pesulu 44, saída da El, direita, após direto. O nível autorizado é o 380, curva direita após, 5073, aciona, me chama 208, 5345. Rota Pesulu 44, cortejo. Pesulu 44, 5345. Estejamento correto, chame pronto na remoto no 3 do parte 1. 5345. Trabalho.